Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimar. Tá voltado. Manel aí, mano. Já bem isso, Manel. Manel atrapalhando aí. Não é, mano. Aí chega logo dizendo: ei, baito. Manel é cheio de putaria mesmo, hein, mano. Cara, já quer começar desmonetizando o canal. Tá bem pertinho, viu, Manel? De monetizar, mano. O Manel já quer desmonetizar o cara, né? Logo de cara. Primeira live vai ter que ser desmonetizada logo. Antes que alguém diga que a gente atrasou, mas a gente não atrasou, a gente tava esperando o intervalo do jogo, viu, mano? Exatamente. O cara tem que esperar aí, né? A gente tá com a voz meio embargada aqui, né? Porque a gente tá meio cansado, né? Estamos meio cansados, né, e tal, muito trabalho, né, Manel, aí... O pessoal tá dizendo que tá com eco, tá com eco, Manel, aí. Todo mundo tá com eco, sendo que o do Manel é o ecozão, ali. Não, Manel. O Neto tá com eco, o Manel tá com ecozão. Manel que pegou esse ecozão aí. E agora, tá normal aí? Tá normal aí o ecozão do Manel aí? Cadê, mano? Normalizou aí? Alô? Alô? Aqui é programa ao vivo, né, mano? Então tem esses problemas técnicos aí. Ao vivo tem essas coisas aí, mano. Inclusive aí, o cara tem que contratar um estagiário, né, mano? Pro cara poder culpar ele agora. Exatamente. Mas eu sei que tá rolando um jogozão aí, né? Qual é o jogo mesmo que tá rolando aí, Manel, hein? É o maior clássico do Nordeste, né? Qual é o maior clássico do Nordeste, Manel? Calcaia e Ceará. 15 de Piracicaba contra, né? O Ferrinho, né? Taria, cara... Ferrinho é um time massa, viu, doido? Ferrinzão ali, né, mano? Porque o cara, macho, pode... Eita, que é? Ferrinho. Que é? Tu quer? Joel foi falar mal do Ferroviário, a menina endoidou. Ei, mano. O mais mal do Ferrinho. Ei, Joel, mano, já vê isso, mano. Tu deu pra tua menina ficar assistindo o Datena, mano, enquanto tu grava o programa. O Datena... O cara vai educar a criança, né? Bota aqui o... Como é o episódio do... Daquele programa lá, do Resende lá, como é que era o nome do... Cidade Alerta. Cidade Alerta. O episódio do Cidade Alerta do Maníaco do Parque, né? Que varia. Só a filha do João merendar de manhã e pedindo pra mãe dela pra mandar imagens, né? O pior que a gente assistiu, mas esses programas tudinho aí, negócio de Maníaco do Parque, tudo enquanto adolescente mesmo, né, bicho? Era loucura mesmo, viu, mano? O cara ali, olha aí a imagem, ó. A imagem do assaltante aí. Aí o bicho correndo, né, no meio da rua. E aí? Vamos ler umas mensagens aqui, mano. Por causa disso, né, mano? Porque o cara não lia muitos livros, mas tinha reportagem policial toda noite, né? Exatamente. Só no bar, né? O bar é massa porque era durante o almoço, mano. Barrazão. Inclusive, mano, a gente devia entrevistar alguém que for produtor de TV, diretor, alguma coisa, mano, pra descobrir por que os programas mais sanguinolentos eram na hora do almoço, né? A gente poderia entrevistar aí o menino, como é que é o nome dele, mano? Gil Gomes. Não, o Nonato Albuquerque, mano. Nonato Albuquerque ali é da putaria. Bicho é ouvinte, né? Ele. Xa ouvinte. Xa ouvinte do Azila. Um abraço aí pro Nonatão. Um abração aí pro Nonatinho, né? Nonatinho ali da mata. Olha, o Lucas Fala Lima. Vixe. O sobrenome é dele, é Fala, é? Lucas, Fala Lima. O teu sobrenome é Fala? Que é que tem, mano? Que é que tem, ó, bicho? Cara, não, eu tô perguntando, tô ajudando, não. Isso quer ofender a audiência? Não, você... Peraí, mano, cala a boca, cara. Tá dizendo aí, diabo de nome é esse, mano? Muda isso aí. Você disse que entendeu, Lucas. Fala fina aí, oi, pai. Tô perguntando. É, ele tá dizendo que o consultor... Hello, soltou. Agora sou consultor de nutrição aí, ó. É isso, né? Vocês não sabem da verdade. Ei, Manel, tu vai passar a dieta pro cara ficar com esse teu queixo duplo aí? Queixo duplo. O Manel bota na cabeça lá atrás, ó, pra não fazer a bomba. Pra não fazer sombra, né, isso aí é tarefa. Ixi, faz de novo aí, mano. Isso aí. Faz de novo, mano. O cara assustar uma criança. O cara colou o queixo no pescoço, mano. Puta que pariu. Caralho, aí, mano. Ficou parecendo geleia do Caça-Fantasmas. Olha lá agora. Geleia do Caça-Fantasmas. Vai ficar também. Se tu fizer isso, ó, o cara jogando um praga, né, em cima do cara. Taria, velho. Vamos aqui dar uma lida aqui nos comentários pra gente dar uma conversada aqui no programa, né? Introduzir o assunto, né? Exatamente. Qual é o jogo que tá tendo aí? Bruno Lolo falou que era Fortaleza e Ceará, né? Vamos aí dando umas atualizadas na gente, né? Em quem fez gol aqui, que vamos, a gente vai... Vamos dando os palpites, A gente vai comemorar ao vivo aqui os gols, né? Vamos comemorar ao vivo aqui os gols, né, Manel? E o governo? E o governo, Manel? Não tem vinheta, né? Se lasque a vinheta, né? Se lasque a vinheta, né, mano? Quando o canal monetizar, a gente vai mandar todo mundo se lascar, né, mano? É, mas tem um comentário altamente relevante aqui do Jefferson Fernandes. No cast passado, Manel estava muito estranho. Suspeitávamos da esposa dele. No cast de hoje, Manel está com óculos escuros para esconder o olho roxo. Olha aí a denúncia. A denúncia aí, ó. O Melquisedec. E a linha direta da Globo, que dava mais medo que qualquer filme de terror. Ali era verdade, viu? Caralho, mano. Linha direta era sinistro, viu, mano? Linha direta era foda, viu? O Gabriel Souza aqui disse que era fã do Nilson Fagata. Que eu achava massa ali. Achava massa ali no Nas. É gol! É gol! É, mano. É gol! É... Faz a ola aí, Manel. Faz a ola. Aí dentro, o bicho é viado. Aí dentro. Eu achava massa, mas ali no nas garras da patrulha, né? Que tinha ali, ao invés de ter o Nilson Fagata, tinha o Wilson da Gata, né? Era o da Gata. Ei, mano, eu me lembro do Wilson da Gata mesmo, mas como era esse Wilson Fagata, mano? O que, é que ele fazia? Ele é tipo como se fosse um... Porque na verdade aqui, mano... Mas me lembrei, ele era tipo aquele repórter policial que ficava com pena dos ladrão, né? Ficava de, mano, o bichinho, não sei pobizinho. O que. Pobizinho aí foi presão pela polícia. Ele deu 3 tiros, mas foi porque escorregou o dedo no gatilho, mas nem queria e tal. Eu tô lembrado desse bicho aí. E os garras da patrulha ficavam frescando porque ele tinha a voz fina, né? Ei, mas não sei o quê. Quem é esse aí, mano? O Nilson da Gata, Zé, mano. É, mas o cara depois de adulto ter a voz fina é meio fuleiragem, mano. Tu se lembra que tinha um cara lá na locadora do Patita, mano? Não lembro como era o nome dele, não, mas ele tinha a voz bem fininha, mano. Os caras diziam que ele era, sei lá, João, acabou a pilha ali, mano, que a voz do cara ia afinando. Acabou a pilha? Acabou a pilha. Esse bicho João, é... acabou a pilha. O cara ia perdendo a força, meu, voz bem fraquinha. Esse aí não é o... Não é o... Evangelouco, não, mano? Que andava lá, lá em casa. Evangelouco foi o que teve um, uma luta dele doideira com o Fábio Bombado, mano, ali, mano, na locadora. Briga, zona doideira. Evangelouco, mano, o bicho era meio pedreiro, mano. Nunca vi... pedreiro com a voz fina, não. É, isso é curioso, né? Se você tem um pedreiro com a voz fina, manda aí um vídeo pro nosso WhatsApp, né? Pra gente publicar no próximo programa. Mano, manda ele mandar um abraço aí pra negada. Chama, cara, a... o pobrezinho atropelou sem querer 85 pessoas, né? Pobzinho. Aí o Wilson da Gata chorando, né, lá no presídio. Não, tem que liberar o cara. Ele foi uma vítima da situação. Putaria, mas vamos lá. Vamos começar aqui o programa pra falar sobre dietas, né, Manel? O Manel aí tá fazendo... Não, mas acaba isso, mano. Ora não, olha. Tá acabado não, tô aqui. O Manel aí tá cheio das... das ondas, né? Inclusive, o cara que puxou o tema, mano. O cara disse, rapaz, mano, por que, que o Manel tá acabado? Só faltou perguntar assim, Manel, mano, você se sente mal? Tu tá se sentindo mal, Manel? É só esse bicho dizendo, eu? O Ribeiro, ó. Ribeiro, é, mano. E é por isso que a gente teve que fazer esse cast de dietas, porque o Manel tá... na beira já do limite da obesidade. Sou nem tu, mano. Putaria que o cara tá vendo ele na câmera. E o cara dizendo que ele tá obeso. É porque o Manel é gaiado, né, mano? O Manel ali filmou só do peito pra cima, né? E da barriga pra baixo, mano. É só a bola. O Neto aí já tá fazendo mais de 100, mano. Eu não tô nem nos 87 ainda. Ora, mais ora, de 100, não. O cara mais magro do nosso grupo pesa 105, mano. Sai daí, mano. Achei putaria, o Samuel. A gente tem umas conversas lá no grupo, né? Do WhatsApp, né? E de vez em quando a gente puxa esse tema aí de emagrecimento, né, e tal. Aí o Samuel chega dizendo, mano, não, mano, tem ali 120 quilos, eu vi. Que maria, mano, tu é doido. Só pra contextualizar um pouco o Joel, mano. O Joel disse assim, não, de vez em quando alguém puxa o assunto de emagrecimento, mas é assim. Todo dia. O cara diz assim, alguém do grupo diz assim, ei, mano, ontem um PC que tava infartando, mas vou começar uma dieta. Eu teria que às vezes o cara sente uma fisgada no peito. Hoje, hein? O cara sempre começa no grupo assim, macho, ontem eu passei mal à noite, mano. Fui no hospital, jurava que era infarto, mas a partir de hoje eu sou um novo homem. Vou começar uma dieta. Tarei isso daí, começa, né? O cara às vezes sente que... O meu tio, mano, ele era desse jeito aí, mas... Ele é gordão, né, assim, pançazona doideira. Era ele chegou... porque ele já não está mais entre nós. Olha aí, Manelzão aí. Oi. Dietazinha. Ah, meu chapa. O bicho chapa ali dentro do tema do programa. Ah, garota, aí sim. Peraí, deixa eu puxar aqui o meu pastel, cadê? Tá, vixe, levaram o meu pastel. O cara não foi rápido o suficiente. E aí, macho, meu tio, macho, ele tem um barrigão, né? Aquele barrigazona doideira, né, e tal. Aí, macho, ele é meio nervoso, né? Ele tem meio que nervosismo, assim, né? Aí qualquer coisinha, mano, esse bicho bota a mão no peito assim, aí... Ei, mano, tô sentindo meu coração me acelera. Aí meu pai, mano, pra frescar, mano, fica... Sempre se encosta nele assim e diz... Rapaz, mano, tu vai morrer. Peraí que amanhã a gente vai procurar ali um funerário, uns caixão ali, pra ver se uns mais baratinhos ali. Aí o bicho fica nervoso, mano. Aí só ele assim, aí ele vai pro hospital, né? Aí o médico chega e diz assim, não, meu filho, É porque seu coração tem que bater mesmo, rapaz. Porque senão tá aí morrer, seu coração ali parar de bater. É, mas isso aí é o clichê do cardiologista filha da puta, né, mano? O cara chega lá e, não, mano, tive uma taquicardia aqui, o coração batendo, né? O cardiologista, mas se não bater também era o perigo, né? Aí que o cara tem que se preocupar, isso é uma sacanagem grande, mano. Esse meu mesmo tio, mas ele sentiu uma dorzinha no peito, assim, né? Aí ele já fez... ele foi, mano, pra janela da minha tia branquinha, né, assim... Aí só a minha tia chegando, rapaz, o que é que tu tá sentindo? Aí, não, tô aqui com a dor no peito, não sei o que, eu vou morrer. Aí lá e vai, né, levaram ele. É como ele. É, mano, os caras do pronto-socorro, quando vem o Joel chegando, diz, puta que pariu, vem o tio do Joel de novo. De novo? Os caras... Aí, mas esse bicho assim, né, chegou lá no pronto-socorrozão com a dor no peito, aí, doutor, tô morrendo. Aí o doutor olhando assim pra ele, aí, dando aquelas batidinhas assim, né, no na barriga dele. Ah, rapaz... Putaria, o cara, o tio do Joel chegando com suspeita de infarto, e o cara verificando o abdômen. O cara verificando os gases, assim, né? Aí, macho, o médico dizia assim, mano. Rapaz, isso aí, você é muito é gases. Aí, esse bicho é mesmo. Aí, melhorava de uma hora pra outra, ele melhorava. É, não, é mesmo. Aí, só esse bicho... Tomava no hospital, é? É. Saía alegre, ó, dentro do hospital. O bicho ia direto do hospital pra um rodíziozinho, né? Ô, putaria. Chegava em casa, pedia uma pizzazinha, né? De 12 fatias. Aquelas aí, o Bruno Lola fez uma pergunta massa, ó. Seu pai, Joel, seu pai fica puto com essas dores do seu tio? Ora, mas se não fica, meu pai ali, rapaz, mas tomara que esse bicho morra, louco. Ô, putaria. É, mano, porque é uma parada foda, né, mas geralmente o cara, sei lá, tem um almoço de domingo em família, né, o cara almoça e tal, come pra caramba, aí depois o cara quer ficar deitado e lá vem o tio do Joel, é, mano, infarto e tal. Peraí, eu tô morrendo. Tô morrendo em pleno domingo. Ele fica dizendo que, não, é porque eu não sei se eu vou morrer, como é que eu vou saber se eu vou morrer? Aí meu pai, rapaz, tu não vai saber quando tu for morrer. Tu morrer já era, mano. Te enterra aí, pronto. Acabou. Só o cara, se morrer já era. Morrer já era, pô. E a putaria, é, mano, porque... Essa putaria aí de dieta, mas sempre começou... Essa quarentena fudeu ali todo mundo, né, mano? E os caras ali estavam indo pra academia, né? Fazendo. Eu tava pesando 78 antes da quarentena, mano. Aí agora, mano, 90 e quantos aí? 86. Eita porra, menino. Não, Joel, o Neto já bateu os 105, ele falou, por isso que ele falou 105. É, porque o cara é alto, né? O cara dizendo essa, né? É, mas o cara tem ossos altos ali. mas pelo menos, mano, eu tenho o peso distribuído, mano. Tu é bem magrinho nos braços, mas só a barriga zona aí, loucura. Aí dentro. Putaria, mano. O Sledgehammer falou aqui, mas o tio do Joel tem medo de morrer, ou tem medo de dormir e acordar morto. O cara acorda aí, mortão, o Elder, né? Bruno aí, ó. Eu aproveito que sou o famoso mago de ruim, ó. Aí, mago de ruim. Mas existe uma galera que é mago de ruim mesmo, viu, mano? O cara come com essa porra, né? Como o meu primo comia aqueles pratos de pedreira assim, mano. Um palmo. E o bicho não engordava nada, meu Deus. É doença, mano, não, mano. O cara tem uma solitária, alguma parada dessa, mano. Sei lá, pô. Solitária. Puta. Porque assim, mano, o cara inventa de fazer uma dieta, né? Aí cara tá lá, né, indo pra academia zona, o Hugo, né, o Hugozão ali. Fui lá pro Hugo e tal, puxar uns ferros. Aí, mano, chegou a quarentena zona e, né, lascou todo mundo, mano. Eita, o Hugo fechou a academia, mano, ali na quarentena. Fechou, mano, a academia zona tá fechada, zona e tudo mais. Aqui, o Hugo, mano, aí foi o primeiro a fechar, mano. Esse bicho é todo respeitador das leis e... Ele já nem ia mesmo, né, mano, pra academia. A quarentena zona ali só reforçou, né, mas esse negócio aí dele aí. É, mano, o Helder Bruno colocou que a solitária do Manel já é uma companheira, ó. Melk Sedek perguntando aqui, o Joel tem quantas arrobas aí dentro? Eu tava pesando, mano, no começo da quarentena, 88 quilos. Aí eu vim me pesar recentemente agora, mano, tô com 85, eu tô baixando, diabo é isso, mano. Diabo é isso, mano, magicamente... tá estranho, sim. Desregular a balança, mano, foi não isso aí. A balança foi quebrar, tá, então quebrado. Ou então fizeram aquela parada, mano. O cara mudou o nível de pesagem da balança, em vez de quilos pra libras ali. Aí o cara ficou bem levinho. Eu chutaria aquelas balanças, né? Final do Asila, da live hoje, eu vou passar pra vocês, viu? Um roteiro de treinos, viu? Roteiros de treino do coach Manel. No final da live, o Manel tem que fazer 5 flexões de braço sem fartar. Vai ser o desafio aí. Ei, mas eu passei muito tempo aí sem fazer flexão nenhuma, né? Sem fazer treinamento nenhum. Aí o cara foi inventar de fazer flexão, mas... O cara sentindo só uma fisgada, zona doideira, mas assim, na lateral do braço, assim, mano. Cara, eita porra, mano, vou morrer. O Joel igual o tio dele, né, chegando pro pai dele, mano, tô com uma fisgada aqui no pé. Pai do Joel, puta que... Sendo que teve uma segunda vez, mano, que eu coloquei mais peso do que deveria, mas ali no Hugozão, mano, o cara sentiu só uma tontura, zona doideira. O cara estourando uma veia na testa, né? Por hoje é só, mano. O cara assim. Mas o fato é, como a gente tá dizendo aqui, né? Mas em algum momento da vida, o cara fica como o Theo, né? Não consegue mais ver o dedão do pé. O gordura abdominal do cara ali fica muito elevado. Aí o cara decide ir na academia na doida, né, assim. E o ruim é isso, mano, porque, tipo, vamos pegar um exemplo fictício aqui, o Theo. Toda noite esse bicho janta pizza com açaí, né, toma Coca-Colazinha pra descer. O cara fica nessa durante 2 meses. Aí o cara quer chegar na academia levantando 120 quilos no supino. Inclusive, tu sabe qual é uma categoria pior ainda do que o cara que é tipo o Joel, malha só na segunda? É o cara igual o Manel, mano. Que o cara é gordão e chega na academia achando que é musculoso. O Manel chega lá. Cara todo flácidozão e chega com a camisa regata. O cara não passa nem na porta. A camisa regata escrita assim, né? No pain, no gain. Aí dentro, mano. O cara gordão. Uma participação especial ali atrás, hein? E aonde? Foi um... PC, tu viu ali, o PC passou bem rápido ali. Mas estão... ali, macho, foi putaria, foi o... Aí, o PC Samuel ali atrás, ali, ó. O Samuel ali, mano. Não tem aquela balança, porque tem as balanças... Eu acho as balanças digitais, mano, mó paiazona, né? O cara, né, sobe em cima da balança. A digital aí... é o que vai só até 100 quilos, meu. A digital é mó pai, um número aí sem vida, né, sem amor ali. Tá. As balanças mais massa, mano, são aquelas que tem aquele bichinho de ferro, né, que o cara bota pra lá e pra cá. E tem um pequenininho pra regular, mano. O cara bota essa pra lá aí, e pra cá também. O mais massa dessa aí é que eu nunca entendi como é que ela trabalha. O Manel ali não estudou física, né? Também não vai me explicar também não, só pro Manel ficar aí no mistério. Não explica essa porra não, é. No dia a que outra... o Manel for na academia... Ah, falei. Deixa pra lá também. No dia que o Manel for na academia, esse baitola aí vai ficar sem saber o peso dele. É, por falar nisso agora, essa semana eu vi as academias abrindo aqui na rua, ó. Vixe, Manel, quanto é a academia aí? Não sei, porque eu ainda não fui lá. E nem irá, vou, né? Mas eu vou agora essa semana, hein? Vai, tá certo. Na verdade, eu vou... Deixa eu ver. Na verdade, eu vou na próxima semana. Tu tem que ir na hora quando tu for, mano. Eu recebo dinheiro. Quando tu for na... Aí, o cara recebendo dinheiro é a melhor parte, né? O cara vai gastar com essa merda de academia, mano. É doido. Ele vai gastar com comida, mas esse baitola não engana ninguém, não, mano. Aí, mano, tu tem que tirar uma foto, mano. Quando tu for na academia, tu tem que tirar uma foto pra gente botar no asilo ali, velho. Já comecei os treinos aqui em casa, mano. Tô fazendo pau de chinelo, ó. Só. Pau de chinelo? Aí, pau de chinelo, né? Pau de chinelo, ó. Aí, pau de dentro. Lousão, ó. É. E só a outra. Chinelozão assim, ó. O outro tipo de balança, mano, que eu acho massa, é aquele que tem. É tipo um velocímetro da Fórmula 1, né? Que o cara sobe em cima, o bicho ponteirozão sobe de uma vez, né? É, mas tu se liga que essa balança aí que o João tá dizendo, o cara sobe em cima, o ponteiro vai normal, né? Aí quando ele sobe, o bicho vai de uma vez. O velocímetro. É tipo é só o João entrando na farmácia, os caras, vixe, lá vem um Ferrari, ó, a balança se tremendo todinha. Vai de 0 a 100 em um segundo. Dentro. É, mano, tu sabe outra parada escrota de balança, mano. O cara chega, tipo um colega nosso, né? Que eu não vou citar o nome porque ele tá se ofendendo com facilidade, né? Ah, o cara bem pesadão, né? Vai subir na coisa e tira o chinelo, ó. A Havaiana vem a 200 gramas, aí o cara vai descalço, não é pra peso real aqui. É, só falta tirar a camisa, né? E aí, mas teve um... Eu tava no cinema com um amigo nosso ali, que eu não vou dizer o nome dele, né? Mas começa com Sam. Termina com Muel. E aí, mas a gente passou na farmácia e tinha essas balanças do ponteirozão, né? O velocímetrozão. Aí, quando ele subiu, mas... Quando ele subiu, mancha, assim, na balança, mano, a gente só escutou só a batida zona assim, mano. Batida zona assim. Vixe, meu irmão, mano. Tu é doido, mancha, eu não acredito não, mano. Ei, não, uma vergonha grande de barro, mano. O cara zerou a balança, mano. É vergonha alheia demais, mano. Só a batida zona doideira, mano. Eita porra, menino. Rapaz, tá precisando dar uma emagrecidazinha, né, ô Samuquitazinha? Samuquitazinha. É, mano, o cara, o Helder Bruno descreveu aqui a cena, mano. O Samuel subindo, aí o João gritando, caralho, mas chamando os vendedores pra olhar. Aí ele botou assim, Samuel, Joel sabe agir com descrição para falar com os amigos. E os vendedores tudo achando impressionante, vixe, meu irmão, parece um museu, né? Os vendedores tudo oferecendo diet shake, né? Remédio pra pressão ali pro Samuel. Puta. Mas o Samuel ali, depois desse dia, o bicho inventou de ir pra academia, quase morreu ali nos primeiros dias. Mas tu se toca, vocês se ligam que o... Que um terrorista da balança ali era o Jota, né, mano? Vixe, era mesmo. E o bicho ali, naquele reencontro ali que teve do Asila, Eu tomei, foi um susto, mano. O cara só titela, mano. O cara todo magão, né, mano? Só a cabeçona dele. Cabeçona bem grandona. A cabeça é um dos piores locais pro cara perder gordura, né? É só o Jota bem magrinho, a cabeça zona doideira. É putaria, viu, macho? Vamos ler aqui algumas mensagens aqui. A galera rindo com só a porra aqui do Samuel nos comentários. Samuel, putaria, viu, macho? Sledgehammer. Obrigado, é foda, viu, macho? Sledgehammer falou aqui, mano. Juntou gente na porta pra ver o Samuel na palestra. É, foi, deve ter sido loucura demais. O pobre velho do Samuel constrangido. Aí o João assim, ai, não cheguei. O cara dando aquele gritão, né? Ô Marcinho, vem aqui. O Samuel querendo descer da banca. Não, mas peraí, fica aí, chega. Os caras fazendo um vídeo, né? Putaria, viu, bicho? Gabriel Souza que perguntou qual é a dieta do Jota. E já responderam, né? Aí nos comentários. O Barata Zona dizendo que o Samuel deveria ter ganhado um prêmio. Isso aí é verdade, viu, mano? O Pobre ali ficou só servindo de, como é que se diz, entretenimento, né, pras pessoas. Os caras da farmácia poderiam ter cobrado, né, pro pessoal ver. Poderia ter cobrado ali 5 contos pra ver o número, a atração ali. Ou então, uma turma da farmácia podia ter feito um bolão, né? Quem acertasse o peso do Samuel... Ganhava. Um bingo, né? Ah, sim, tem esse... Acertar o peso do açaí. Aí o cara ganha um açaí de graça. Aí, tu que é o consumidor de açaí master aí, 3 quilos por semana, como é o esquema? O cara bota o açaí, se acertar o peso, ganha o açaí de graça. Já acertou alguma vez? Acertou? Não. Rapaz, comer açaí toda noite, mano, nem... Não, é. Na verdade, essa promoção tinha no açaí lá em... Qual era a cidade? Até agora eu não vi aqui em Fortaleza, não, mas deve ter. Era em outra cidade que eu viajava. É, mano, estão dizendo aqui que o Samuel conseguiu botar o nome dele na balança igual as máquinas de arcade, ó. Pela a pontuação aí, primeiro, Sam. O cara falando aqui, mano, Pedro Dragon Blade, o Samuel sobe na balança e o ponteiro vira um ventilador. Pegada é foda, sacana, mano. O pobre velho do Samuel hoje em dia é musculoso, mano. O cara tá no crossfit e tal, esse cara. Ué, mano, os caras frescando. É, mas se tu for ver, às vezes o cara fazer brincadeiras saudáveis, né, com o peso do outro. É, vai motivando o cara, sentido, né? É, mano, porque tipo, o Samuel tava numa boa, mas ele tava no estado dele, ok, né, ganhando muito dinheiro, comendo muito e tal, numa boa. Aí devido à leve brincadeira ali do Joel e da turma da farmácia, ele viu que precisava mudar um pouco, né, e tal, e aí entrou na academia, começou a fazer dieta e tal, e conseguiu perder os 90 quilos que ele tava a mais, né? O cara dizendo aqui que o Samuel usa o Jota como um palito de dente. O recado é foda. Ei, doido, era uma parada massa. O Samuel levando o Jota na moto, né, mano? Que um era bem largão, o outro bem fininho, mano. É gordo e o mago, né? Vixe, é mesmo, né? É só o Jota assim, atrás, o Jota atrás do Samuel, assim, ó. Cadê? Caralho. Tava fazendo a curva. Eu já disse aqui uma vez, mas eu acho que o objetivo do Manel é queimar os caras, mano. Programa passado, esse bicho queimou o Fernando, mano. E agora tá metendo um pau no Samuel gratuitamente. Essa aí da mímica do Samuel na moto foi desnecessária, viu? Passa 2 horas falando do peso do cara, aí eu vou ensinar aqui e tu vai falar. É. Putaria, mas os caras são foda, mano. Mas aqui, mas tem um negócio aqui, ó, de 9 dietas malucas pra... E os motivos pra fugir delas, ó, bicho, o cara já bota no título que é pro cara fugir dessa dieta. Wesley Borges, seja bem-vindo aí, brother. Você chegou agora. A minha mãe, mas ela tem uma mania de colocar, né, limão, que existe a dieta do limão também, né? Que os caras ficam tomando suco de limão direto, né, e tal, não sei o quê. É, não, mano. É, dieta, mano, da limonada, né? Vou fazer aí, essa dieta, mano, aí. Aí minha mãe, ela chega assim, né? Bota um copão ali de Coca-Cola. Aí bota, espreme o limão dentro. Aí, não, é pra anular ali os açúcares da Coca. Meu chapa, agora dá. Tem valor. Da onde que isso acontece? Mas se eu te disser, mano, que involuntariamente eu prefiro Coca-Cola com limão, mano. Oi. Acho que é por isso que eu não tava engordando, mano. Eu tava usando o truque sem saber que era o truque, mano. Aí tem dizendo aqui, ó, mano, a primeira dieta, o dieta do ovo cozido. Aí o cara diz aqui, ó. A Nicole Kidman usou nas filmagens. Ah, mas sempre tem essa putaria também de dieta, mas... O cara chega assim e diz assim, ó. Não, porque essa dieta aqui o Sean Connery usou quando foi fazer o 007, não sei o quê. Aí os caras sempre ficam metendo essa, mano. O cara nem fez essa porra, mano. Dieta. Só o cara assim, o Sean Connery não foi nem o 007, né? Aí, mano, tá dizendo fazer, aqui que... Se vocês querem fazer caipirinha, mano, com esse limão aí, mano. Aí, mas a dieta que... O Bruno Lola tá só comentando aqui, mas a dieta é água com limão, mano. Não coca com limão. Aí pode ser, né? Também. É, pois é. Aí, mas tá dizendo aqui que essa dieta é do ovo cozido, mas pro cara comer somente ovo cozido o dia inteiro, mano. Tu é doido, mas não tem como não, mano. Caramba. Mas aí não, no final do dia, mas isso aí, mano. Nem no cara, final não. Do dia, mano. Durante o dia o cara não vai conseguir ficar perto desse cidadão, não. Macho. Fedendo direto ali. Aonde cara eu trabalhava. O cara voltando, já pensou, mano? O cara leva essa dieta aí pro trabalho, né? Aí passa 8 horas no trabalho e tal. Aí vem ele voltando ali no comboio do inferno. Como é que é o do Samuel, hein? O Antônio Bezerro Uniforme. Com o Samuel na frente ali, como é que é a encenação ali? Com o Samuel na frente. Viu? Manel, imita aí, mano. Tu tá atrás de um ônibus, aí tu vai descer, mano. Aí tu tem que passar por trás do Samuel pra tu descer do ônibus. Olha lá, a interpretação. Aí o cara solta um peidozão desse aí, macho. Num dia de ovo lá no Uniforme. Tu é doido, macho. Chega o olho do cara lá lacrimeja, né, mano? Não, mano, fiquei ardendo, mano, o olho do cara. É doido, mano. Cara desse, irmão. Macho, agora eu vou te dizer... O nariz do cara fica com aquele cheiro de queimado. Eu vou te dizer um negócio, macho. Tinha uma menina lá onde eu trabalhava, mano, que ela era toda da academia zona, né? Toda malhadona, não sei o que e tal. Vocês eram doidos por ela. Ah, o cara seguindo ela no Instagram direto. Aí, mancha, ela levava os almoços dela, mano. Peraí. Quem é aí? Mano. Ela levava. Quem é, mano? Era aí, mano. Qual é o nome dela pra me procurar aqui, mano? Depois eu te mando aí, mano. No privadozão. Privada, né? Na privada. Aí, mas ela levava os almoços dela, e os almoços dela eram só aqueles, né? Saudáveis, né? Macarrão integral. Era frango sem sal nenhum e sem. Era só. O frango dela era gratinado, não, né? O cara todo com fome. Gratinado, o cara todo com medo, era... ó. O frango dela, mancha, era grelhado, mano. Só ali no ferro da panela mesmo. Não tinha sal, não tinha óleo, não tinha nada, mancha, assim, mano. E aí, mancha. Ela quando abria ali a marmita dela, mancha. Só o fedozão assim, puta que pariu, mancha. Puta merda, mancha. Como é que tu consegue comer isso, fulana? Ela não é saudável. É saudável. A comida fedorenta, mano. Tem essa estratégia aí, mano. Na hora que o cara abre a marmita, mano, o fedor é tão forte que o cara já perde a fome, mano. O cara come empunhando ali. Aí automaticamente o cara come pouco. Aí, mancha, a outra, mancha, era o cara que lá onde eu trabalhava também, mano. O cara inventou de fazer dieta, né? Aí ele começou comprando aqueles iogurte grego, né? Aí disse assim, mano, não, porque esse aqui ele tem baixo teor de gordura. Aí tu é doido, é a mesma merda, mano, dos outros iogurtes isso aí, mancha. Só que é grego, né? O bicho é todo. Só que é grécio, né? Grécio. Peraí, rapaz. Peraí que eu acabei. Eu ia passando direto ali, ó. A Ellen Cristina ali, ó. Ah, cadê? Uma mensagem subliminar ali, ó. Segredo. Fala aí, Manel. Fala aí. Segredo aí dentro. Entre comigo em contato aí, Ellen, por favor. Entre comigo aonde? Entra em mim, ó, o bicho todo pornozão, ó. Ué, macho. Aí, mano. O meu chefe lá, mas ele vendo que não tava dando certo, né, esse negócio de iogurte grego. Cara, era o teu chefe que tava tomando iogurte grego, mano. Era, macho. Aí, macho, esse bicho assim. Ah, mano, não tá dando certo, né, e tal. Aí eu vou comprar aqui aqueles biscoitinhos de arroz, né? Flocos de arroz. Ei, mano, eu tenho que deixar uma denúncia aqui, mano. Aí, mano, esses biscoitinhos de arroz, mano, eles são pra pegar o dinheiro do cara, mano. É, macho, ele comprou, mano. Ele comprou esse bicho aí, mano. Deu uma mordida, mano. Chega o bicho ali e saiu chorando, mano. Porque... Um pouco dor de barriga, foi? Porque o bicho ali, mano, é uns, acho que uns 10 reais, mano. Uns 15 reais um pacote de um biscoito aí desse, mano. E o bicho parece a isopor, mano. O cara tá comendo a isopor, assim, sei lá, mano. É isso aí mesmo, mano. Eu aposto o cara pegar uma folha de isopor, cortar em rodela, mano, botar no pacote, o cara vende e o outro otário come numa boa. É o... Bicho ruim que só uma porra, mano. Não gosto de nada, mano, e tal, mano. É ali, macho, os caras, não sei o que, muito ruim, não quer comer, não, me oferecendo. Aí eu fui comer um, macho, belíssimo, pra que tu comprou essa bosta, mano? Aí os caras, não sei o que, eu pensei que era saudável. E é, né, saudável mesmo assim, tem gosto de nada, né? Aí os caras, não. O cara assim, aí, não, mas agora eu tô puto, pede logo uma pizza aí, mano, não sei o que. É, o legal é isso, né? Que o cara vê que não tá efeito, aí desconta no próprio organismo dele, né? O cara, não, mano. Pois vamos ali no espetinho, tu macho cerveja até dizer chega, mas pensa, pai, tô lá aprendendo. Tarim, eu já tô lascado, vai acabar o resto. Pronto. O teu lema de vida, né, mano? Já tô fundido, mais dois dedos, né? Não importa ali. O Rafael Moreira Santos chegou aqui dizendo aqui, ó. O cara chega no meio da live e se depara com a frase, abre aspas. Meu chefe vendo que não tava dando certo esse negócio de iogurte grego. Fecha aspas. Acho que não tem mais como ser mais aleatório. É isso aí. Com certeza o Rafael Moreira chegou agora mesmo, né? Porque eu acho que o cara consegue superar essa daí, hein? Daqui para as 10 horas. Aqui na matéria. Já descobriu o seu segredo, Ellen. Ixi, Manoel ficou triste. Olha, agora. É o Tarta. O Manel é tão escroto, mano, que faz a mulher virar homem, mano, só pra despistar o Manel, mano. Oh, é, mano, já vai mandando ali os salvezão aqui, que a gente vai contar mais umas histórias aqui, né? Já manda os salves aí, né? Mandando aqui... salves, porque já tá chegando na hora da segunda janta do Manel, né? Aquela putaria, né? O cara chama, ei, ô Manel, vamos almoçar ali, aí. O Manel dizendo assim, né? Pera aí, bora lá, mano. Deixa eu só terminar de almoçar aqui. Aqui na matéria, Manel, ó. Aqui na matéria. Mas o certo, o correto é o cara, é o cara malhar, ó. O cara era pra ser, né? Seis vezes ao dia, viu? Seis vezes, viu? Eu ouvi sempre os médicos dizendo que era três vezes, mas tu deu uma dobrada aí, eu acredito em ti aí. É a dieta do hipopótamo, né? Aí. O certo era pra comer seis vezes ao dia. De três em três horas. Entendeu? Só que tu tá comendo oito, né? Não? Sendo que o cara tem que comer um pouquinho menor, menos e tal. Mas os médicos dizem. Refeições balanceadas, certo? E com frutas, legumes e uma carnezinha mal passada. É, mas me dá uma ideia de um prato aí que tem fruta, verdura, tudo junto com a carnezinha passada. Momento, chefe Manel, vai lá, chefe Manel. É só tu fazer o frango à maçã. Como é que é? Aí dentro, mas é bom, mano, tô dizendo. Pega a maçã, esse bicho passa o dia todo comendo miojo, mano. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Frango. Aqui no, na matéria zona aqui da dieta, Manel, tá dizendo assim, ó. Dieta dos cubos de gelo. Essa aqui é putaria, viu, mas o cara fazer, mano. É, a dieta aqui, ó, do cubo do gelo deve funcionar, viu? Isso daí tem... Ele diz aqui, ó. A dieta consiste na ideia de que, quando se sente fome, deve-se colocar cubos de gelo na boca, gerando a sensação de saciedade pela água na forma sólida. Vixe Maria, vixe. O bicho é doido, ó. Aí o cara diz aqui, ó, riscos à saúde. Aí o cara bota assim, ó, certamente... O cara da matéria tá de putaria também, velho. Certamente irá fazer você emagrecer. Isso é, aí, se você sobreviver. Ainda tem até a foto aqui, hein? A foto de uma caveira, mano. Vou mandar pro pessoal aqui, ó. Manda aí, manda aí. Vou mandar pra vocês aí, ó. Manda aí, manda aí. Manda aí, aqui, mandar no chat também, pra galera. Mande aí, mande aí. Ah, eu não clico, não, mas quando é, manda vírus. É vírus, aí. Desde que eu perdi aquela minha conta do WhatsApp pelo Manel me pedindo dinheiro emprestado, eu não caio mais nessa daí, né? Aí, ó. Frango com maçã é muito gostoso. Tem um... Ei, Manel, mas tu sabe que esse negócio de comer de 3 em 3 horas, mano, é só reforçando que se alguém clicar no link do Manel, a gente não se responsabiliza, viu? Se você perder seus dados bancários aí. Mas os médicos falam pra tu comer de 3 em 3 horas, Manel. Mas é pra tu comer, mano. Tu dá aquela almoçada, né? Aí na próxima terceira hora tu come uma fruta, mano. Né? Tu comeu meia banda de pizza, né? É isso, eu tô dizendo, mas foi isso que eu disse. Fica comendo de 3 horas um pouquinho e tal. E vai ali, se alimentando, entendeu? É, aí o cara consegue. Tu quer comer a fruteira logo todinha, mano? Quando os caras te oferecem. Bora, mas bota aí um creme de leitezinho aí, tá sem gosto, tá sem gosto. Manel disse. É, viu? É isso aí, galera. Vocês têm que fazer a parada. Aí dentro, mano. Os caras estão dizendo aqui que o Manel tá fazendo a dieta do pepino e da cenoura, né, também. Os caras estão de putaria. Israel Soares de Oliveira, se o frango tem esse cheiro, imagina o resultado na privada. Esse pessoal é sem noção. O cara é cientista, mas ele tá pensando o processo inteiro aí do alimento. Pedro Dragon Blade, por incrível que parível que pareça, os caras estão dentro do assunto ainda. Aqui é informação, mano. Aqui o programa é só informação direto, mano. Tu é doida, mano. É doida, mano. Que inclusive, mano, na próxima semana os telespectadores vão ter emagrecido só com as nossas dicas. Exatamente. Kleben Ribeiro, o Manel não tava casado? Vixe, denúncia, ó. Denúncia, hein? Denúncia sobre a música aí da denúncia. Tava. Ei, fica aí a enquete pro pessoal, mano. Será que a mulher do Manel abandonou ele depois do último cast? Ou ela decidiu dar mais uma chance? Oh. Na verdade, a gente devia fazer uma enquete, mano, né? Mas isso aí, mano, amarra a audiência. O Gabriel Souza falou aqui, ó. 6 vezes, Manel. Ei, Manel, tá alimentando, é um boi. Vixe, Maria. O Gabriel Souza falou aqui que o Manel dá mal valor um pepinozão. Pepinão. Várias pessoas já entregaram aqui, viu? Que vira tu saindo do. Ei, mas é putaria, é o. Aí dentro da sua peita. Tem um pepino normal, né? Que é aquele verdinho, né? E tudo mais. Compridinho. Gordinho também. Agora é um especialista, mano. Hein, negado? Olha lá, Joel, especialista. E existe também, mas existe também o pepino japonês, né, mano? Como é que é o pepino japonês, mano? Não sei não, sai daí. Sai fora, desgraça. É não, baita. Pepino japonês, ó, mano. Pepino japonês, mas é aquele que é mais fininho assim, mano. Não, você daqui dá um gosto. É, mano, tu é maldoso demais, mano. Não é, mano. Pepino japonês, o cara pensa em sacanagem, mano. O cara fala pepino japonês, mano, eu, sai fora, mano, sai fora. Cara assim. Oh, esculhambação, mano. Rafael Moreira Santos. Ei, dieta... peraí. Antes de mudar, Joel, aproveitando o momento, Joel, o mestre do pepino, mano, o Ed Hammer tá perguntando aqui. Joel, e o pepino africano, como é que é? Esse aí o cara nunca viu por aqui, não. O africano. Manel, eu já vi, eu já sabe aí. Ah, se lascar, mano. O Rafael Moreira Santos falou aqui, a dieta do Manel consiste em se alimentar unicamente da lasanha de creme cracker. A famosa receita já citada no Asila Cast, aí. Aí sim. Inclusive, aí é uma receita que merece. Os caras têm que botar aí nos comentários, mano, se hashtag vale a pena ou hashtag não vale a pena, né? A gente abriu um quadro no Asila de receitas asilais, né? Receitas gastronômicas asilísticas, né? O cara tá na vibe aí de dieta, né? Fazer dietas fitness. O cara testar no Manel ali. O anime que... Anime Epic Cine falou aqui, ó. Faço dieta, mas não perco a barriga. Só fico muito comendo bem. As bundas. Ele tá no caminho. Ficou comendo o quê? O cara todo sensual, né? Com menos bunda e mais barriga. Tá, o Sledhammer falou aqui, ei, Manel, se for fruta com leite condensado, aí vale, né? É aquela famosa salada que o cara, não, eu estou de regime hoje. Aí chega naqueles restaurantezinhos, aí pede uma salada. Pede aquela saladazinha no copo descartável, aí taca leite condensado dentro. É, macho, eu achei putaria, macho. Uma vez que eu fui num restaurante caro uma vez, né? O pessoal do trabalho, né? O pessoal inventou, não, mas hoje é dia de pagamento, vamos no restaurante mais caro que tem por aqui. Aí o cara inventou de ir, né? Aí eu botei no meu prato, mano, baião e botei umas peças de sushi, mano. Caralho, peças, né? Mano. Não é nem sushi todo, é só as peças. Aí o cara falou assim, mas é, meu bicho é doido, comendo baião e sushi no mesmo prato. Só que esse bicho levando o prato dele, mano, pratão de pedreirozão, doideira, velho. Caralho, mano, mas baião com sushi é meio suspeito mesmo, viu? Mas eu ficaria encucado com isso aí. É, eu digo que tu é doido também, né? Mas era massa, velho, porque o cara nunca tinha comido sushi. O legal é que o Joel contando a história e todo mundo achando estranho, né? Só ele achando um normalzão lá. Os caras dizendo aqui que o Manel ficou de castigo, dormiu no sofá. Por quê, Manel? É o alicate ali, ó. Ali, ó, qual é o alicate. O alicate, pra quem não sabe, é um dos maiores, uma das maiores churrascarias de Fortaleza, né? Quem vier visitar a gente tem que passar por lá. Ah, mas é uma das churrascarias mais conceituadas do Brasil, né, mano? Da América Latina, quem sabe, né? Porque eu não sei se no Sul ele aí já pegou, mas Norte e Nordeste é o alicate. Eu acho que o alicate, mano, só perde... O alicatezão ali, mano, só perde pra aquele bicho, mano, o cara do salzinho ali, mano, do meme ali. Verdade. O cara que foi o salzinho ali. Só perde pra esse bicho aí. O alicate é mais massa, mano, porque se o cara vê ele de corpo inteiro, mano, o cara ri mais, né? Que é tipo assim, né? Exatamente. Putaria, viu, macho? Inclusive, vamos embora, né? Vamos embora aqui, né, Manel? Deu cadê horário. A hora? O cara já fez ali o serviço dele, né? Já passou as dicas de dieta e de treino, né? O já Lucas... dá pra todo mundo ficar saudável. O Lucas aí, fala bueno, Lima. Aí, bueno, eu tô pretendendo... Eu tô preparando um Asila Tour aí, ó. Olha para aí. Depois da pandemia, hein? E o alicate está no roteiro. Olha aí. Aí sim. O cara agora... dando uma almoçadazinha, um baiãozinho de dois, né? Com galetuzinho, né? Galetuzinho ali. Que por falar nisso, eu apanhei pra comprar um galeto aqui na Messejana e não consegui. O Bruno Lola aí falou aqui, ó. Qual é o restaurante mais caro de Fortaleza? Acho que eu me lembro, mas há muito tempo atrás, né? Isso aí, alguns anos no atrás. No tempo aí que o cara andava em restaurante. Só o cara lembrando triste, né? Aí, velho. Teve uma vez que a confraternização da empresa, mano, foi lá num restaurantezão perto da Praia do Futuro, mano, que os caras disseram, mano, que esse restaurante, na verdade, era do Romário, mano. Aí os caras, vixe, meu irmão, tu é doido, Romário, mano, será que ele vai estar lá, não sei o quê, com a taça, mano. O cara vai no restaurante do Romário e pensa que ele vai estar lá andando, ó, com a camisa amarela, a taça, batendo foto com a negada. Os caras são muito loucos, ó. Aí, em plena terça, 11 horas da manhã, o Romário lá no meio com a taça. Aí... Aí, mano, os caras lá, mano, quando a gente foi lá, mano, os caras servindo carne de javali, não sei o quê. E o cara, vixi, meu irmão, tu é doido, mano, altas carnes lá, mano. Eu acho que era um pouquinho caro, viu, mano, lá nesse bichozão aí, mano. Mas tinha ou não tinha a taça, mano, no restaurante? Tinha, não, mas o cara ficou decepcionado ali, mano. Gabriel Souza, mano, falou aqui, ó, alicate maior que Ordônios, isso é verdade, hein? Verdade, mas alicate é conhecido, mano. É, agora o cara perdeu o patrocínio com Ordônios, né? Puta merda. O cara comeu. O cara censura, né, o programa. Os editores, né, quando sai o editado. O Pedro Dragon Blade falou aqui, mano, mandem um salve pro meu primo Oscaralho, aí dentro. O Oscaralho é o primo dele, mano. O Fernando aqui. Tá aí. Ei, macho. Tu comeu a carne de javali lá, velho? Comi, bicho, é dura, dura zona. Ai, Deus. Tá aí. Ei, mano, tu lembra. Ei, Neto, tu lembra daquela história do Joel que ele foi pra confraternização e achava que era de graça? Triste, mas isso é uma história triste, ó, mano. Eu não sei se cabe no programa, mas a audiência tá elevada. o... Mas é drama, o cara tem que contar, porque as histórias que fazem o pessoal chorar são as melhores. Eu achei esse dia aí, eu fiquei triste mesmo. Como é que foi, hein, velho? Macho, eu fui lá, macho, no restaurante, né? Ah, era a confraternização da empresa, né? Os caras, não, vamos lá, não sei o quê e tal. Aí, macho, lá e vai o cara, né, comendo direto ali. É, mas agora que o cara vai se deliciar, né? O cara já tava amigo do garçom, né? Abraçando ele. Ei, Rogério, traz mais picanha aí, mano. Aí, macho, deu aí. Não, vamos pedir a conta aqui. Aí o cara já tava se levantando pra ir embora. Né? Aí o chefe, né? Peraí, bichão, peraí. Aí a conta aqui vai ser rachada pra quantos? Ele dizendo pro pessoal, né? Aí eu, vixi, hora, meu irmão. Cara. O cara com o olhão arregalado. Só a tela ficando preto e branco e subindo a musiquinha, né? Do oi, oi. Aí, mexeu assim, eu, vixi, meu irmão. Na minha mente, né? Aquela voz na minha mente, assim. Puta que pariu, mano. Vai ser rachado, mano. O cara vai ter que pagar, mano. A voz na vai cabeça do cara. Pelo que eu comi, mano. Como é que pode? É, aí, mas mano, de certo modo, mano, tava bem, mano. Tu comeu como se fosse o último dia, mano. Pior foi o cara que não sabia comer um pouco. Aí, mano, o cara botou a conta zona lá, mais de 4 dígitos de conta. Aí não, deixa eu entender, já ia dizer 4 mil, ó, eu falo, meu Deus. Aí esse bicho assim, aí, bora, menino. Aí o cara passando ali o cartãozão de crédito, chorando. Passando e chora. Ei, aí o Joel ligando direto pro pai doido. Dele, ei, mano, tô com a dor do peito aqui, vem me buscar. Tô sentindo uma dorzinha no meu peito aqui. Vixe, vixe, aí, ó, o João Martinho lembrou do arquiteto que era afim do Joel, aí, ó, e... o arquiteto pagou a parte do Joel. É, os caras não deixam uma passar, mano, reviver até o arquiteto, como era o nome do arquiteto, hein, mano? O Lucas Fala Lima tá dizendo aqui, o Joel só pensando em ligar pro Totten Tower, aí dentro... Sou Stan Tower. Tô Tower ali se fuder. Aí, aí, mas Bruno Lula, o Joel passou mal igual o tio dele. O Melquisedec, parcelado em 24 vezes sem juros. O cara perguntando aí... se parcela, né? O Joel aí da Malvada parcelar as corras em 24 mesmo. Ele quer ficar pagando e esquecer que tá pagando. O Bruno Lula, Bruno Lula falando aqui, ó. A conta do branquinho eu pago. Aí dentro. Mas, ó, aí deixa ganhar. Só o Totten Tower botando a mão no ombro do Joel e mandando ele relaxar, né? Aí dei. Os caras botando aqui hashtag branquinho aí dentro. Relaxe, branquinho. Putaria. Gabriel Souza, o Joel sentiu até uma fisgadinha no peito. É isso aí, né? Vamos embora, né? Simbora. Vixe, Manel, o Leão perdeu, ó, Manel. Leãozão perdeu. Por isso que eu tô alegre, porque o Vozão ganhou. Olha aí, mano. Deixa vira casaca mesmo, viu? Vai ter live, Manel. Vai ter live, Manel, aí no Twitch do Manel aí. Vai ter live. Vai ter live. Vai ter live. Tem as flexão de braço aí que o Manel prometeu fazer, mano. Cadê, exatamente. Mano? Cadê, mano? Flexão de braço. Ei, mano, vai lá. Mas tu não vai fazer aquela flexão do Bolsonaro, não, né, mano? Que é só com o pescoço. Do Bolsonaro tá levando um chute. Vai, flexão, hein? Agora. Vai, agora. Agora, vai lá. Agora. Pera aí que a câmera tá enganchada aqui atrás. Já vem. O bicho tá plantando bananeiro. Já vem sim. Pera aí, mano. Já vem a isso. A câmera tá toda enganchada atrás do monitor aqui. O anel aí tá enrolado, isso. Né? Tá enroladozinho, né? Aí. Tá melhor agora, hein? Agora. Não olha pro meu pau, não. Agora, não olha pro meu Bilal, não, hein? Aí, deixa. Enquanto isso, a gente vai encerrando, aí, né? Não se esquece aí de acessar aí a Twitch do Manel aí, né? Que vai ter livezinha aí, né? Assim que se acabar aqui o programa. Se ele sobreviver, né? As flexões. Vai ter, exatamente. Vai ter a Twitchzona, hein, galera? Olha lá. Tá bom, hein? Dá pra ver aí? Dá pra ver, deixa mano. Deixa o like aí. Deixa o likezão galera. Aí pra cada flexão do Manel, um like, hein? Exatamente, vamos lá. Cada flexão, um like. Aliás, vamos fazer um desafio aqui, ó. Vamos fazer um desafio aqui nesse programa agora, ó. Manel, quantos... coçando a bunda. O número de likes que esse programa tiver, na próxima live o Manel vai fazer o número de flexões que a... Pronto, tiver aí nos likes aí, né? Desafio lançado, hein? Mas faça pelo menos 10 aí, mano. Vou fazer. E outra. Vai ter que fazer. É, tem a live. Os likes aqui começaram a subir. Peraí. Vai lá, mano. Simbora, hein? 1, 2, 3. 4. Ei! Manel tá morrendo, hein? Manel tá morrendo. É isso aí. Vixe, Mario, morrendo. Aí dentro, bicho. Manel aí tá sentindo só aí a fisgada no peito. Vamos embora, né, Manel? Simbora. Peidou, ó. Os caras conseguiram pegar. Simbora, vamos embora. Valeu, galera. Falou, valeu, galera. Gente. Até a próxima live. Falou. Valeu, galera. Abrindo aí a live. Ei, Manel tá passando mal, mano. Tá passando mal. Vixe. Tá bom, tô morrendo. Liga pro Samu, mano. Hasta la vista, baby. Tá, meu.